samba, so dance o samba, bye bye bye bye bye. So dance o samba, so dance o samba, bye. So dance o samba, so dance o samba, bye bye bye bye bye. So dance o samba, so dance o samba, bye. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso e cha cha cha. So dance o samba, so dance o samba, bye bye bye bye bye. So dance o samba, so dance o samba, bye. So dance, so samba, so dance.